Começamos agora a lição 4 do módulo 4. Estamos estudando a primeira matéria, que é a história da igreja. Nós vemos nesta lição a igreja nos séculos 16 e 17. Quero lembrá-lo que as aulas desta escola, escola de discípulos, são como pequenas sementes. Nosso tempo é limitado. O volume de matéria, de tópicos, de lições é muito grande para o ano e nós não nos aprofundamos como gostaríamos em cada assunto. Mas, tenha certeza, nós estamos semeando princípios básicos do reino de Cristo Jesus, doutrina bíblica a respeito de cada um desses tópicos que começamos desde lá a primeira lição do módulo 1. E estas sementes florescerão, frutificarão abundantemente na sua vida. Isto significa que muitos irmãos tenderão a estudar com mais profundidade algumas áreas, crescerão e serão instrumentos de Deus para muitos no meio da igreja, e esse é o alvo nosso, que estas sementes de cada aula possam gerar no seu coração uma fome, um desejo, um crescimento real no conhecimento e na vivência dos preceitos eternos de Deus. O tempo que temos na lição é um tempo pequeno, mas você pode ampliar todo o conhecimento relendo a apostila, lendo todos os textos bíblicos e também se aplicando durante a semana no material complementar que nós indicamos em cada lição. Eu quero começar esta lição lendo Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Nós lemos assim: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo escreve aos Gálatas e deixa registrado que desde aquele tempo o povo com facilidade estava se desviando do evangelho do Senhor, da pureza, da essência do evangelho de Cristo. Se naqueles dias, no primeiro século, a igreja já estava se desviando, qual será o grau de desvio que estamos nele hoje, 2000 anos depois? Nós precisamos ter isso como um alerta para nós. Como estamos vendo na história da igreja, o primeiro século, a explosão de conversões, o Espírito Santo agindo abundantemente no meio da igreja. No segundo século, a perseguição, a igreja espalhada, a sutil entrada de filosofias, de costumes, de hábitos dos povos. O terceiro século, a institucionalização da igreja e a institucionalização dos hábitos, das práticas pagãs, dos conceitos, das filosofias. Vimos nestas lições que nada disso aconteceu por um decreto de uma hora para outra, mas por um crescente, um gradativo costume de pequenas coisas que vinham sendo introduzidas no dia a dia da igreja, dos discípulos. E da mesma forma hoje, pequenas coisas que vão sendo introduzidas sorrateiramente, sutilmente, no padrão de vida, nos hábitos, nas ideias, nas sugestões, e aos poucos nós vamos facilitando o evangelho de Cristo de tal forma que ele seja mundanizado. A igreja vai se tornando uma igreja mundanizada, até o ponto de que quando alguém prega a verdade pura, parece um absurdo. Paulo estava dizendo: eu estou admirado de que vocês tenham deixado a graça do evangelho, o centro, a essência do evangelho, tão rapidamente para outro evangelho, que na verdade não é outro, é só uma tentativa de perverter o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero trazer nesta lição um alerta para todos nós. Não estamos estudando esta matéria apenas para termos conhecimento da história. Estamos estudando para extrairmos lições preciosas para a nossa vida hoje. A verdade central dessa lição diz: o corpo de Cristo não sofreu essas variações ou deturpações que vemos na história. A igreja é a noiva de Cristo e está sendo edificada em meio a toda esta história dos homens. Eu estou ensinando nesta aula, nesta lição, que o que estudamos é a história dos homens, é a caminhada humana da igreja. O corpo de Cristo, ele não está nas mãos dos homens, todo imaculado, todo sujo, todo destruído, não. O corpo de Cristo continua sendo edificado a despeito desta realidade da parte humana, terrena, do que chamamos igreja. Temos a história da igreja, estamos vendo esta história, mas temos o corpo de Cristo, que a despeito de todos esses acontecimentos, está sendo edificado. A unidade dos irmãos, a seriedade, o compromisso, o sangue de Jesus sobre nós, o crescimento na palavra, na conversão de novas vidas, no discipulado, tudo isso está acontecendo de uma forma gradativa, embora, quando olhamos para a igreja, nós vemos inicialmente ou prioritariamente essa estrutura humana tão degradada, tão sofrida, tão problemática, tão questionada. Estamos estudando esta estrutura humana, sabendo que o corpo de Cristo, que não é uma estrutura humana, vai além de tudo isso que estamos vendo. No objetivo da lição, nós vemos que saibamos distinguir os erros dos homens da direção e edificação do Espírito Santo na vida da igreja. Que aprendamos a nos render cada dia mais ao senhorio de Cristo em total renúncia do nosso governo. Basicamente, o que estamos estudando e vemos na história escrita é a história do governo dos homens sobre esta instituição chamada igreja. Nós queremos é que, assim como o corpo de Cristo, invisível, sem governo humano, está sendo edificado por Deus, que a igreja, estrutura humana governada pelos homens, também sofra esta mudança, essa transformação, que deixemos de governar nós mesmos, esta estrutura que institucionalizamos, e passemos a ser governados pelo Espírito Santo. Não apenas num alvo, num objetivo ou numa filosofia para a igreja como uma instituição, mas sobretudo na minha vida pessoal, na sua vida pessoal. Que sejamos realmente dirigidos pelo Espírito Santo. A história da igreja ou dos homens? É aí o primeiro tópico da lição de hoje e eu quero frisar isso. O que nós estamos estudando é a história da igreja humana, da igreja terrena. A história dos homens e a corrupção daquilo que deveria ter o caráter da Santa Igreja. A estrutura humana deveria ter o caráter da Santa Igreja. A Igreja verdadeira, corpo de Cristo, continua viva, poderosa e eficaz, sendo edificada por Jesus em meio a todos estes fatos da humanidade. Em momento algum, a Igreja, a noiva pura, santa, imaculada, está corrompida. O que vemos corrompido é a natureza humana, o envolvimento carnal dos homens como congregação que deveria estar totalmente separada para Deus. A igreja invisível. Em meio a todos os fatos terríveis que vemos na história, existe um grupo de pessoas que está vivendo silenciosamente a verdade do corpo de Cristo. O amor dos irmãos, o culto genuíno, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, isso tudo nunca parou, nunca foi afetado. Podemos até pensar que seria muito mais intenso, muito mais frutífero, se os homens não tivessem se corrompido. Mas não há dúvida, meu irmão, de que o projeto de Jesus, chamado igreja, não esteve, nunca esteve em risco. O Senhor está edificando a sua igreja. Desvios e corrupção. Nós estamos vendo que as pequenas heresias e os desvios no início da igreja são responsáveis pela deturpação desta estrutura que conhecemos e chamamos de igreja. A visão distorcida e comprometida dos líderes que substituíram os apóstolos e os pais fiéis foram levando a igreja gradativamente a ser algo muito mais parecido com o mundo do que com Jesus. O envolvimento na política e com os costumes pagãos, como às vezes nós vemos permitido hoje, fez com que, aos poucos, a igreja se tornasse mundanizada. A instituição e o enrijecimento da estrutura de vida diária dos cristãos levou as pessoas a executarem trabalhos, rotinas, metodologias, práticas comuns, rotineiras, e não a expressão genuína do coração em culto e serviço a Jesus. As fraudes, o engano das relíquias, a venda de cargos de autoridade e influência, a venda de perdão e salvação, a imoralidade de muitos líderes, estas coisas que estamos estudando como realidades da igreja nestes anos passados, fizeram com que o mundo hoje tivesse uma imagem do que chamamos de igreja muito distorcida, muito corrompida. Para o mundo, a igreja cristã, a igreja evangélica, é só mais uma religião. Tudo isso foi levando o que chamamos hoje de igreja a um estado de total corrupção, ridicularização, sátira, descrédito. No início do século XV, havia uma crise de autoridade. A sociedade não reconhecia os homens, os líderes, que antes eram homens idôneos. Agora, a sociedade não os reconhecia como homens sérios, de autoridade na vida da igreja. As pessoas não respeitavam mais nem a liderança espiritual da igreja, dos homens que nela ministravam, nem mesmo o governo de Deus sobre suas vidas. Hoje nós entendemos por que as pessoas estão vivendo em total independência de Deus. Elas não creem, elas questionam, elas confrontam, elas resistem à mensagem do evangelho pregado por esta instituição chamada igreja, porque ao decorrer dos anos nós fomos perdendo esta autoridade do governo genuíno do Espírito Santo sobre nós. Esse era o ambiente propício e carente de uma reforma. Assim vivia a igreja naqueles séculos e vive hoje, sem autoridade, sem crédito, sem ação genuína do poder do Espírito Santo. Isso demandava uma urgente reforma. Da mesma forma, o misticismo crescia como uma tentativa natural de suprir a ausência da verdadeira autoridade de Deus na vida da organização. São pequenas características da igreja, sobretudo nesse século XVI e XVII que estamos estudando hoje. Havia um contexto de total falta de autoridade, total falta de manifestação do poder de Deus, de idoneidade, de genuinidade, de autenticidade. Era uma estrutura política, religiosa, falsa, hipócrita, sem autoridade, cheia de defeitos, cheia de testemunhos feios, e a sociedade não acreditava mais, a sociedade não dava atenção mais. Era necessária uma reforma, e ao mesmo tempo aqueles líderes tentavam de todas as formas, como vemos hoje muitos líderes, alguns atos místicos, algumas expressões, alguns cultos fantasiosos, coisas que mexem com a alma e com o místico das pessoas, para ver se assim reconquistamos a autoridade. Mas na verdade a autoridade só pode vir mediante o governo absoluto de Jesus Cristo. A reforma que a igreja clamava, que as pessoas até no silêncio clamavam, não era uma reforma de administração, era uma reforma da vinda do governo soberano do Senhor. Naqueles dias, de uma forma específica, séculos 16 e 17, Idade Média, nós vimos vários movimentos de resistência à contaminação da igreja. A igreja vem se deturpando. Nós vimos que no segundo século, de forma tão pequenininha e sutil, mas tão devastadora, as ideias dos povos foram sendo introduzidas. Foi necessário o levantamento dos apologistas defendendo a fé. Mais adiante, o levantamento dos teólogos escrevendo sobre qual era a conduta da vida da igreja. E assim a igreja foi sendo minada por heresias, gradativamente, sorrateiramente, como acontece nas nossas vidas hoje. Logo em seguida, o Império Romano se tornou cristão e o governo, o Império, passou a dominar e organizar do seu jeito, para os seus propósitos, a vida da igreja. Com isso, mais heresias, mais práticas, mais costumes que nunca foram ensinados por Jesus foram penetrando na vida da igreja. Hoje, nós herdamos muitos desses princípios, ou melhor, destes costumes, desses hábitos, destas práticas. E quando chegamos lá no século XVI, século XVII, o Estado era de total destruição, era de morte, não havia nem mais autoridade sobre a sociedade. Além disso, os homens que se chamavam líderes da igreja manipulavam, usavam dos meios ilícitos da alma, dos misticismos, para tentar gerar ou impor autoridade. Mas em meio a tudo isso, havia sempre grupos de resistência à contaminação da igreja. Como hoje, nós vemos irmãos fiéis que choram, que oram, que pagam o preço, estão pedindo: Senhor, restaura a tua igreja, Senhor, renova a tua igreja, Senhor, tira o mundanismo da tua igreja, Senhor Jesus, transforma as nossas vidas. Muitos deles tiveram algumas doutrinas estranhas à genuína fé cristã, mas contribuíram em algum ponto para o fortalecimento de uma mentalidade nova em muitos líderes. Nós temos na apostila os exemplos. Os Albigenses e Cártaros, no século VII. Os Valdenses, no século VII também. Marcílio de Pádua, John Wycliffe, John Huss, os Lollardos e Hussitas, Jerônimo Savonarola. São homens, movimentos, pessoas que se levantaram para declarar: não, nós não podemos aceitar isso. Os Valdenses, por exemplo, que eram talvez os seguidores de Pedro Valdo, ou um grupo, né, que cria na vida simples, na ceia, no batismo, eles lutavam para o resgate daquilo que a igreja viveu no primeiro século, a pregação por todos do Evangelho. Eles se levantaram para dizer: nós não aceitamos esse padrão de vida tão promíscuo, tão contaminado, tão deturpado. Isso foi gerando um clima de exigência natural de uma reforma. Nós precisamos de algo novo, fresco do Espírito Santo. Esses homens e movimentos que estão sendo sugeridos podem ser estudados com mais profundidade. À medida que você tem interesse, procure conhecer mais sobre a história desses homens. Isso vai te ajudar no entendimento destas verdades da história da igreja. Naquele tempo, a humanidade passava da Idade Média para a modernidade. Era um desafio muito grande. Novas ideias, novos valores. A soberania de Deus, ela estava atuante ali. Nós olhamos para a humanidade e vemos um caos, nós vemos condições terríveis, mas a soberania de Deus estava ali. O papado enfrentava uma crise, como já disse, não havia mais aquela autoridade dos líderes da igreja. A insatisfação era uma realidade com relação à condição espiritual da igreja. Os governantes das novas nações, dos povos ao redor, não aceitavam, eles resistiam à autoridade do Papa. Não, nós temos nossa nação, nós temos nosso governo. A burguesia crescia no lugar do feudalismo. Enquanto no feudalismo os soberanos dos feudos dominavam o povo e os conduzia do jeito que queria, agora não, a burguesia se levantava como uma nova era, como um novo tempo, uma nova formação da sociedade, e eles não queriam saber de domínio de religiosos. Eles tinham o domínio do dinheiro, eles tinham o domínio dos seus poderes, das suas riquezas, das suas conquistas. É o tempo do renascimento ou da renascença, que era um movimento que incentivava o estudo, pesquisa, pensamento crítico. Na verdade, tudo isso ajudava um princípio do reino espiritual das trevas de independência, autonomia. Mas tudo isso estava debaixo da soberania de Deus. Em meio a isso, o Espírito do Senhor levantou homens que iam adiante do povo com convicções bíblicas e que promoveram um período de reforma na igreja. Eles não foram completos, Suas doutrinas não eram completas, eles não eram perfeitos, o ministério deles tinha falhas, mas eles foram sementes que proporcionaram uma revolução, uma verdadeira reforma na vida da igreja de então, para que um sopro novo, um sopro fresco do Espírito Santo viesse sobre a igreja. Começamos então o que estudamos e chamamos de a reforma. A reforma não foi apenas um movimento de Lutero que, de um momento para outro, indignado, resolveu jogar tudo por terra e fazer tudo novo. Não, a reforma ela foi o ápice de uma caminhada destes homens e mulheres, destes grupos inconformados, indignados, buscando um avivamento de Deus, buscando uma reforma de Deus. Também foi fruto de uma insatisfação daquela situação tão deturpada, da falta de autoridade, do misticismo, da total ausência do poder de Deus. Vem o Senhor e levanta estes homens para trazer um movimento que chamamos de reforma. A reforma deu origem ao protestantismo. Protestantismo não era uma igreja, era o nome do movimento que tomou conta de toda a sociedade em função de precisamos combater o que está errado na vida da igreja e trazer de volta a pureza do Evangelho do Senhor Jesus. Se tornou um ambiente fértil para o surgimento das novas igrejas ou das igrejas que conhecemos como evangélicas. São também chamadas igrejas históricas. Os principais fundamentos que os reformadores tinham e concordavam entre si eram, primeiro, só a graça e só a fé. Redenção é um dom gratuito de Deus, não é algo que a igreja vende. A salvação pela fé, de acordo com os estudos paulinos, justificação por fé e não por obras nem penitências. Enquanto a igreja dizia ao povo, você paga indulgência, salvação, perdão, você paga com dinheiro e aí você recebe a bênção. Os reformadores diziam só a graça e só a fé. Eles também proclamavam só a escritura. A Bíblia é a fonte de revelação cristã, a palavra final de Deus. Os papas e os concílios têm que se submeter à Bíblia. Enquanto a igreja se achava dona da verdade, aqueles homens, papas, aqueles líderes da igreja achavam que podiam determinar qual doutrina era verdadeira. A reforma, aqueles homens cheios do Senhor, foram usados para proclamar de volta. A Bíblia é a autoridade de Deus. Eles proclamavam também, solo Christos, só Cristo. Jesus Cristo é quem é o único cabeça da igreja, o único a ser adorado. Em meio àquela fantasia religiosa, política, dos homens dizendo que o Papa era o vicário, ele era a autoridade e que a igreja é que mandava, que os santos deveriam ser adorados, que o Papa tinha que ser reverenciado, os reformadores declaravam, só Jesus Cristo pode receber culto, porque só ele é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. A igreja é o povo que crê em Deus. Os reformadores anunciavam, em meio a todo aquele sistema corrompido, não é uma instituição hierárquica, a igreja não é uma diretoria, a igreja não é uma organização, a igreja é o grupo daqueles que foram eleitos pela soberania divina, aceitaram o evangelho, converteram-se a Cristo Jesus, nasceram de novo. Isso em 1500, 1600, 1700. Estamos pregando esta verdade hoje. A igreja não é uma instituição. Daí você pode avaliar como esta herança ainda pesa sobre a nossa vida, levando milhares de pessoas a viverem uma religiosidade. Eles pregavam também o sacerdócio de todos os crentes. Não há necessidade de mediadores humanos para se chegar a Deus. Os líderes não têm status espiritual superior aos outros crentes. Nós temos pregado e ensinado isso aqui entre nós, de que não existe clero e leigo. Todos nós fomos chamados para sermos ministros do Deus Altíssimo. Não tenha dúvida que Deus vai levantar alguns que trabalham de tempo integral como pastores, como ensinadores, como professores, como evangelistas, como missionários. Mas, meu irmão, Deus tem o chamado do reino para todos. Não pode haver uma distinção de que os pastores são clero e o rebanho é o leigo. Não, irmão. Todos nós fomos chamados para sermos ministros do Senhor. Os pastores que Deus coloca sobre nós, eles têm a incumbência de nos levar a um crescimento, a um lugar de alimento espiritual, de tal forma que todos cresçam e também sejam ministros do Senhor. Não apenas de tempo integral numa determinada igreja, numa determinada localidade, mas de tempo integral para o reino, nas empresas, nos negócios, na casa, nos vizinhos, nos familiares. Além desses tópicos, os reformadores pregavam também a santidade de todos os cristãos. Não há separação entre a vida espiritual e a vida secular, no sentido de que o crente deve ser santo no meio do mundo. Santos não são uma categoria especial de cristãos. Santos são todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. E a minha vida secular, como normalmente chamamos, é a mesma vida espiritual. Eu preciso viver a minha vida espiritual no ambiente de trabalho, na escola, sozinho, em casa, com os familiares, com os vizinhos. Eu preciso viver essa mesma vida espiritual na igreja, na comunhão com os crentes. Não existe duas vidas. Existe uma única vida, a vida com o Senhor Jesus. Os reformadores. Nós temos em Martinho Lutero o principal personagem da reforma. Ele era um alemão, estudante de direito, largou tudo e resolveu dedicar-se ao Senhor, como um monge. Ele tinha muitas fortalezas na sua mente. Ele achava que Deus era um juiz severo. Mas ele encontrou, sobretudo na carta paulina, nos estudos da carta de Romanos, a verdade sobre a justificação pela fé. Houve uma transformação radical na forma de Lutero se relacionar com Deus. Ele trouxe também uma postura pública de proclamação das verdades bíblicas. Ele foi movido genuinamente pelo Espírito Santo, que o fez publicar 95 teses. Ele afixou, ele pregou na porta da catedral de Wittenberg 95 teses contrárias ao que a igreja vivia de uma forma tão corrompida. Estas 95 teses proclamavam as verdades de Deus. Essas verdades estavam ocultas por aquele sistema religioso perverso, maligno, que já havia chegado a um estado de deturpação, de comprometimento com as trevas incalculável. No dia 31 de outubro de 1517, ele foi lá, era um costume dos estudantes, haviam muitos estudantes ali, e era costume dos estudantes afixarem na porta das escolas, da universidade, da catedral, o que eles criam, suas teorias, seus estudos, e Martinho Lutero foi lá e afixou as 95 teses. Pela primeira vez alguém publicou algo contra o que eles achavam ser a Santa Igreja Católica. Estas declarações, elas mexeram com toda a história da igreja. Vale a pena você assistir o filme Lutero. Vai te ajudar a ter um entendimento maior de como vivia a igreja naquele tempo. Se você pode, assista ao filme Lutero. Isso vai te ajudar muito a ver o contexto podre da religião. As pessoas naquele tempo talvez não enxergassem como nós enxergamos hoje. Como as pessoas não estão enxergando hoje o que está acontecendo hoje. A podridão desse sistema religioso, não só o católico, o espírita, mas o evangélico, em que as pessoas são manipuladas na alma para coisas misteriosas, misticismos, e não são levadas à palavra pura e genuína que traz transformação de vida. Uma das coisas mais violentas que Lutero declarou e foi uma afronta ao sistema religioso era: o Papa não tem jurisdição sobre o purgatório, e se tivesse, deveria esvaziar o lugar sem cobrar nada. E aí nós vamos entendendo que a igreja, naqueles anos, já tinha chegado a um estado tão feio que eles vendiam indulgências. Você quer tirar um familiar que morreu do purgatório, do inferno? Então pague uma oferta e o Papa vai receber este dinheiro e ele tem o poder de tirar esta vida do purgatório. Então Lutero disse abertamente, publicamente, eles copiavam seus estudos, seus decretos, suas declarações e divulgavam em todos os lugares. Não é possível mais nós aceitarmos este absurdo, isso não está na palavra. Foi uma revolução. Martinho Lutero era, na verdade, um homem que foi usado pelo Senhor, como eu e você podemos ser usados hoje. O Evangelho de Lucas, nós lemos assim no capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Assim como Jesus foi levantado pelo Espírito do Senhor para este propósito que está escrito em Isaías e agora reproduzido em Lucas, eu e você somos discípulos dele, fomos levantados para proclamar o evangelho puro de Jesus Cristo em meio a toda deturpação do evangelho na igreja, que chamamos igreja, na instituição que chamamos igreja. Lutero nunca trabalhou para estabelecer uma outra igreja. Ele queria era proclamar as verdades de Deus. Eu e você temos hoje a responsabilidade de proclamar com a nossa vida que estamos vivendo as verdades de Deus, que queremos seus princípios sem adulteração, sem corrupção, sem misticismo. Ele se dedicou a traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão. Casou-se com Catarina von Bora, teve 6 filhos e voltou a ensinar a Bíblia e pastorear em Wittenberg e escreveu vários hinos, entre eles o hino Castelo Forte, que é um dos hinos mais lindos da hinologia cristã. Além de Lutero, nós vamos ver alguns outros movimentos e irmãos que cooperaram no movimento da Reforma. Zwinglio, em 1484 a 1531, os anabatistas, Menno Simons, 1496 a 1561, João Calvino, que foi um estudioso francês, em 1509 a 1564, que se converteu pelas ideias de Lutero. Ele, na verdade, foi o reorganizador das doutrinas da fé cristã na Igreja Reformada. Ele escreveu em 1536 o que conhecemos como Institutas da Religião Cristã. Ele acrescentou aos ensinos dos reformadores que a igreja era governada por presbíteros, a soberania de Deus, a incapacidade do homem, a dependência do homem. Ele ensinou também sobre a ceia do Senhor e os escritos de Calvino popularizaram a reforma da igreja por toda a Europa. Temos também John Knox, foi um reformador escocês. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o Papa, mas não rompeu com o catolicismo. Isso resultou numa meia-reforma na igreja inglesa. A igreja continuou romanizada nos rituais, mas querendo algumas coisas desta visão nova da reforma. Neste tempo também surgiu na Inglaterra o movimento puritano, que foi um movimento de reação contra a igreja anglicana inglesa, que parecia que havia entrado na reforma, mas que era apenas um artifício político, talvez, do rei Henrique VIII. Ele tinha sido contrariado nos seus desejos pessoais, tem uma história lá com a sua esposa, e você pode estudar isso com mais profundidade depois, mas a igreja anglicana sofreu uma resistência de uma verdadeira reforma na Inglaterra, chamada como movimento puritano. A ideia era limpar a igreja anglicana do romanismo que ainda permanecia e purificá-la moralmente. Os puritanos que se separaram da igreja anglicana fundaram o congregacionalismo, a Igreja Batista em Londres, e depois, em 1633, uma segunda igreja batista, que também surgiria de dissidentes de uma igreja congregacional. É aí que começa, então, o batismo por imersão. Um grupo de separatistas puritanos ingleses foi para os Estados Unidos. Eles eram conhecidos como os Quakers e trouxe importantes contribuições para a restauração da igreja. A visão calvinista, os cultos e reuniões em torno da palavra, oração nas casas. Eles estavam resgatando algumas características da igreja do primeiro século. Enfatizavam o ensino, a simplicidade do ensino, a restauração da visão da família cristã, a mordomia cristã nas finanças, isso é, o governo de Cristo na área financeira, santidade, cuidado, zelo pastoral. Eu quero destacar que nós vemos estes dados históricos e somos desafiados a viver estas reformas novamente. Em todo tempo o Senhor precisa gerar estas reformas em nós. Precisamos voltar a cultuar em torno da palavra e não em torno de um pastor, não em torno de um cantor, não em torno de um movimento, não em torno da necessidade financeira. Precisamos restaurar isso em nós hoje. E se o estudo da história da igreja não trouxer para você a memória ou a memorização de dados e fatos, não tem tanta importância. Mas se o estudo da história da igreja trouxer para você esse ardor no coração, eu quero a simplicidade da vida com Deus, eu quero a essência da palavra, eu quero a pureza da palavra, eu quero a adoração, eu quero o testemunho, eu quero a vida simples do reino de Deus, então terá valido a pena essa lição. Os dados históricos, datas, as curiosidades, você pode e deve se aprofundar nas leituras complementares. Mas nesta lição, eu desejo ardentemente que nós tenhamos olhos não para estes fatos, mas para o fato de que precisamos, como naqueles dias, viver uma reforma genuína do Espírito de Deus dentro de nós. O movimento da reforma, que passa por todos esses homens, todos estes movimentos, que tem como principal personagem Martinho Lutero, veio como um sopro do Espírito de Deus para o estabelecimento das novas igrejas chamadas protestantes. E trouxe um resgate da palavra da verdade. Com o passar dos anos, estas mesmas igrejas também permitiram a deturpação. Naquele tempo, a própria Igreja Católica Romana gerou um movimento contra a Reforma. Foi ali que ela organizou e estabeleceu doutrinas chaves, como a tradição da Igreja. A Igreja Católica prega que a Igreja Católica tem tanta autoridade quanto a palavra. Isso não é verdade, isso não é bíblico. A palavra de Deus tem mais autoridade do que a igreja, sobretudo do que a igreja católica ou a igreja evangélica. Eu não posso nunca dizer que a igreja evangélica tem mais autoridade do que a palavra, que a igreja católica tem mais autoridade que a palavra, que a nossa comunidade tem mais autoridade do que a palavra. Só a palavra tem autoridade sobre todos nós, porque a palavra é Jesus. Salvação pela fé, mas através dos sacramentos e obras. Foram doutrinas que a Igreja Católica levantou num movimento contra a Reforma. A graça pode ser retirada por pecados graves e recuperada por penitência. A salvação não só como dádiva, mas como recompensa. A penitência, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a extrema unção, casamentos são sacramentos. A transubstanciação e o purgatório são doutrinas que foram levantadas pela Igreja Católica numa tentativa de anular a reforma ou de restaurar a autoridade que havia sido proclamada nula pela própria reforma. Eu e você precisamos guardar uma lição nesse estudo. Se estamos num caminho de distanciamento do Senhor, mesmo que seja meio grau, uma pequena coisa da nossa vida que a gente diz, ah, isso não tem tanta importância, isso não tem problema, não tem tanto problema. Lá na frente, esses pequenos desvios nos levam a uma grande distância da pureza da essência de Deus. E nós veremos isso. E nós tentaremos restaurar esta autoridade ou este status espiritual com a força do nosso braço, como vimos na história da igreja. Não podemos. Precisamos de um genuíno arrependimento. Senhor, durante estes últimos tempos, eu não percebi que eu fui esvaziando minha vida, eu fui me distanciando da palavra, eu já não estou orando como eu orava, eu já não estou jejuando como jejuava. Senhor, restaura-me a tua presença. Eu já vi na história da igreja que não adianta, Senhor, nós levantarmos na força do nosso braço. Restaura-me no nome do Senhor Jesus. Como igreja, nós só experimentaremos reformas genuínas à medida que nos rendemos ao governo absoluto do Espírito Santo.